Vai, tá. Ô, oh, ressaca do carai. Beba mais. Ô, oh, ressaca do carai. Beba mais. Ô, oh, ressaca do carai. Beba mais. Ô, oh, ressaca do carai. E você que toma cachaça vai se identificar. O cara chega bêbado em casa às 5 horas da manhã. Tem que ouvir da mulher assim. Aí o pau quebrou, o couro comeu. Cheguei bêbado em casa, minha mulher enlouqueceu. Aí o pau quebrou, o couro comeu. Cheguei bêbado em casa, minha mulher enlouqueceu. Aguentando mulher, porra nenhuma, bebê.